sou o Kainan e se esse cast ficar ruim, a gente usa força. Oi, eu sou o Sauro e eu posso pilotar qualquer coisa. Aqui é a Monique e... Ransalo! Eu sou o Jardel e eu espero que esse podcast renda muitas porções no futuro. Aqui é o Rafael. And you remember this day as the last day of the Republic! Sejam bem-vindos a mais um Eureka! E dessa vez a gente tá aqui pra falar não sobre Star Wars, porque um monte de gente já fez podcast sobre isso, mas a gente vai falar sobre as teorias. É, o filme é bom, todo mundo já sabe. É, o filme é foda pra caramba. Mas a gente tá aqui pra falar sobre as teorias e as expectativas pro episódio 8. Então, vamos falar sobre as teorias primeiro, sobre o Star Wars. O que vocês têm a dizer sobre quem são os pais da Rey? É, tem várias teorias ali da origem da Rey. Tem que ela é filha do Luke, que eu acho que é a mais forte até agora. Tem que ela é uma Kenobi, que a gente pode discutir. Que é a mais verdadeira até agora. Então a gente, vamos começar pelas evidências que tem pra ela ser filha do Luke, que é o que todo mundo tá falando. É, quais são as evidências? Primeiro, toda a jornada do herói, né, que a gente observa dela, que parece muito com a do Luke, do Anakin. Anakin não, porque esses filmes não existem, né? Como é que é, Sauro? A gente chama isso de trilogia fantasma. Exato, a trilogia fantasma não existe. Então, ela tem todo esse arco do deserto, no planeta desértico, de encontrar o droid, de virar o herói da galáxia, a heroína da galáxia, no caso. Então, isso, pessoal, faz muita... Ah, pô, tem tudo a ver com a história dos Skywalkers. E também, já tem algumas comparações de fotos que ela aparece com o Luke... É, tem uma semelhança física com o Luke. Também eles apontam que, como ela é forte na força, deveria ser um Skywalker. Então tá bom, porque eu acho que tem mais evidência de ela ser uma Kenobi do que ser uma Skywalker no filme, né? Mudou de opinião muito rápido, cara. Antes da gente começar essa gravação, ele falou que ela não era uma Kenobi, agora de repente... Não, eu já achava que ela era uma Kenobi do fundo do meu coração, mas Jardel, eu não tinha... Mentira. Eu não... Mentira. Ah, vai tomar teu cu. Tá, todo mundo aqui viu, cara. Mentira. Eu não lembrava dessa parte do filme em que, ao encostar no sabre de luz perdido de Luke Skywalker, ela consegue escutar as vozes dos Kenobis interpretados no cinema, do Ian McGregor e do antigo Kenobi, que eu esqueci o nome dele. Alec Guinness. E também dela ter o sotaque, né, britânico, e o Obi-Wan também tinha. É, isso muita gente fala que, ah, sotaque não é genético, né, tem a ver com o lugar que a pessoa mora e tal. Só que eu não lembro, em Jakku não tem ninguém que fala... É, o único que fala é o Simon Pegg lá, na sua fantasia. Sim. Mas ele não fala, ele não tem sotaque britânico. É, ele tem na vida real, mas acho que no filme eu não sei, não sou tão bom de... Não, não dá pra ver, porque ele tem modulador de voz e tal, ele fala não, não com parece uma britânico. Bizarra. E, mas assim, de qualquer forma, ela foi deixada lá com, não sei, definida de criança ali, mas parece de uns 5 a 10 anos. Então, ela foi criada com alguma família, né? Eu queria saber se ela tem sotaque britânico quando ela tá falando, "Don't go!" É, família não, né? Ela não tem família, ela foi criada lá com o Simon Pegg mesmo. Sim, mas ela conviveu talvez com alguém com sotaque britânico antes, né? Mas enfim. É, porque ela não era tão pequena assim quando ela foi abandonada, né? Ela já falava, já pelo menos, então... Vocês já pararam pra pensar que eles escolheram atores do mundo inteiro? Pode só acontecer que a atriz era competente e britânica? Pode, né? Mas sempre é bom especular. Mas é isso que ele falou, faz sentido, porque eu lembro que saiu num negócio que eles chamavam atores pra fazer testes. Eles queriam um menino e uma menina pro Star Wars, pra participar do elenco. E era, eles chamaram pessoas de todo mundo, de qualquer etnia, que podia fazer o teste. Então, se a gente pensa que esse menino e essa menina, provavelmente é a Rey e o Finn, né? Isso saiu muito tempo atrás. Eu tentei achar notícia, mas eu não encontrei. Eu me inscrevi. Mas eu não mandei o vídeo. Eu não mandei o vídeo atuando. Eu podia ser o Hux. Nossa. Mas enfim. E daí por isso que eu sei. Por isso que eu sei dessa merda, então... Aí tem uma grande chance da Rey não ser filha de ninguém, o que eu acho que ia ser maneiro. Podia introduzir uma nova família de personagens e tal. mas aí vai a encontro do que o diretor do episódio 9 falou, que a Rey é uma personagem importante pra todo o universo Star Wars, que ela não é simplesmente uma pessoa jogada do nada, uma nova trilogia, um novo nome no universo Star Wars. Ela tem um papel importante pra saga. Ele falou que vai amarrar tudo e vai fazer todo sentido quando as pessoas verem que tá ansioso. Mas, cara, o diretor fala muita merda, né? Vamos falar. Até aí dizer que vai fazer todo sentido e tal, todo diretor fala, né? Exato. Ah, tem essa teoria também que é legal. É, dela e do Kylo Ren. Porque se tu for ver na visão, né, o Kylo Ren, ele mata alguém que tá indo atacar a Rey na visão. Claro que isso só pode ter sido um efeitinho pra gente ficar, tipo, na visão dela ter um sustinho, uma coisa assim. Mas o cara tá vindo atacar ela e o Kylo Ren mata ele pelas costas. Pra mim, ele só tava matando um cara aleatório. Eu não percebi que alguém tava tentando matar ela e ele mata a pessoa pelas costas. No começo da visão, ela tá andando, ela tá, tipo, fugindo e tá vindo um cara em cima dela. Daí nisso, ele é atravessado pelo sabre de luz do Kylo Ren. Daí tem uma teoria que o Kylo Ren, quando dizimou os Jedi lá, ele não conseguiu matar ela, porque ela era só uma criança, e abandonou ela em Jakku. E daí por isso que ele ficou todo tenso, quando, ai meu Deus, tem uma menina que vem de Jakku. Ah, isso sim, de ele já saber que a Rey tá lá em Jakku, eu concordo com isso, porque ele ficou realmente muito preocupado quando o cara falou que tinha uma garota junto com o Finn. É, então, a teoria é que foi ele mesmo que deixou ela lá. Ele, quando matou todos os Jedi, ele escondeu a Rey em Jakku, porque ele não podia deixar saberem que ele deixou alguém vivo. Caraca, eles podem mudar de opinião no meio do cast? Pode. Faz sentido. É, assim, isso tem todo um problema da idade, né? Porque eu tô me baseando pela idade dos atores. Pela idade dos atores, existe essa possibilidade. Que o Kylo Ren ia ter uns 20 anos, ela ia estar lá entre os 5 e os 10. Não, acho que não. Não, ele não é tão velho. Ele tem uns 30 anos? Ele tem quase a mesma idade que ela. Ele tem uns 30 anos, ela tem 24. 10 anos de diferença. É, no máximo, mas... Então, isso é o suficiente. Suficiente? Ele tem 15, deixar ela lá com 15 anos e ela com 5? Não, ela não, eu acho que ela tem um pouco mais de 5 anos. Ele podia ter uns 20 anos e... Ela tem uns 8 ali. É. Eu não sei, talvez tenham deixado ele separado porque os dois eram fortes na força, alguma coisa assim. Daí o Luke deixou os dois separados, porque isso vai de encontro também outra teoria que eu tenho, do Max von Sydow, que ele tá lá, que ele é o primeiro personagem a morrer no filme, que o Kylo Ren vai lá e mata ele. Ele tinha um pedaço do mapa que levava o Luke Skywalker, então ele era alguém importante pro Luke. Ou até mesmo, quem sabe, um ajudante que também tava naquela ilha lá do Templo Jedi e tal. E ele tava em Jakku com a Rey. Assim como o Obi-Wan tava em Tatooine com o Luke Skywalker. Então, eu acho que ele tava lá pra vigiar ela. Ele já sabia que ela tava lá, já sabia que ela era fodona na força. E ele tava lá a mando do Luke pra quando ela tivesse pronta, entregar o resto do mapa pra ela se encontrar com o Luke Skywalker. Vou embasar um pouco isso, porque toda a ação da traição do Kylo Ren, ela se passa em Jakku, né? Dá a entender que é ali onde acontecia o treinamento do Luke. Por sua vez, ele já era acostumado a viver no deserto, então, naturalmente, ele escolheu Jakku. E ali onde treinava seus Padawan, seus futuros Jedi. E ali também onde aconteceu um massacre. Então, não seria de estranhar ele ter amigos naquela região. Na verdade, seria bem esperado. O que talvez não seria tão esperado seria o Kylo Ren ter deixado eles pra trás. De fato, provavelmente ele fugiu depois de ter matado os aprendizes do Luke, a não ser que ele deixou a Rey. É, e só se ele tivesse realmente deixado a Rey pra trás ou tivesse dado liberdade pro Kylo Ren pegar a Rey. Que é, talvez, né, especulando que ela esteja ter começado o treinamento lá no Templo Jedi que ele tava criando lá. Nova Academia Jedi que ele tava criando. Pausa. Eu não entendi muito bem a ideia de vocês. Tem como resumir? A teoria é que o Max von Sydow, eu não sei se eu tô pronunciando correto, não, é um ator importante e ele foi escolhido para um papel importante também. Então faria sentido que ele estivesse ali para vigiar a Rey, ter algum desenvolvimento, ser uma espécie de tutor à distância para a Rey, assim, a exemplo do Snape era pro Harry Potter em função do Dumbledore, assim também era o personagem do Max von Sydow para Rey. É, e talvez até especulando um pouco mais, por que não fazer parte da família dela? Ele ser tipo um tio dela, porque ela fala que ela tava esperando a família dela chegar em Jakku. Cara, isso é uma ideia. Cara, ele tinha uma cara de Obi-Wan no começo. Tinha muito. Por isso que eu basei nessa teoria, porque eu acho que ele tinha muito cara de Obi-Wan. É, outra coisa que também o pessoal acha que a Rey é filha do Luke, é por causa do que a Maskanata fala pra ela. Ah, de que o que você tá procurando não está no passado. A família dela, no caso. É, está no futuro, com o Luke. Ela fala com o Luke? Fala, está no futuro com o Luke. Eu acho que esse discurso da Maskanata, ele é uma evidência até que sustenta um pouco isso. Só que eu acho que também ela não é só nesse sentido. Que ela fala assim, O Han me contou, né? Porque tem essa questão também, né? Que o Han, ela pergunta pro Han Solo, quem é a menina? E daí corta a cena. Daí todo mundo acha que o Han revelou alguma coisa grande ali. Mas eu acho que não tem como o Han saber, porque ele queria jogar ela num planeta deserto quando ele encontrou ela, né? Fala, joga ela no primeiro planeta que a gente encontrar a Chewie. Então, pô, ele sabia de alguma coisa e ia fazer isso, né? Ele não pode ser tão pau no cu, né? E ali eu acho que o que o Han contou? Ah, ela tá querendo voltar pra Jakku por causa da família dela. E isso faz sentido com o diálogo que ela tem com a Rey. Ela fala assim, o Han me contou que você tá esperando nunca mais vai voltar. Então, é como, seus pais morreram, você já sabe. Exatamente, é isso que ela tá falando, seus pais morreram, tu não tem mais família, guria. A única coisa que tem pra ti é o Luke Skywalker agora. O que tá procurando, o único emblema, o único bastião de família que tu vai ter é o Luke Skywalker. Seu destino vai atrás tá dele. Com ele, né? Exatamente. E se a Rey for a escolhida da força? Que é a teoria que, na verdade, era pra ser o Anakin... É, o que me desagrada dessa ideia é que ela faz referência à trilogia fantasma, né? Que é assim, na trilogia original do Star Wars, né? O 4, 5, 6, o que existe, né? Não tem essa questão de escolhido na força. O Luke é a última esperança porque ele é a única pessoa que achava que tem a força, né? Que serve pra alguma coisa. É, então não sei daí se eles vão... Porque parece que eles ignoraram tanto os filmes antigos, eles fazem pouquíssimas referências a 1, 2 e 3. Se faz referência, porque não ignoraram, né? Então... Ah, mas a única referência acho que é do Sith, né? É, que eles falam do Sith e tal. Falaram significa então que existiu, que eles aceitam isso como existência, mas eles decidiram ignorar toda a merda que aconteceu, né? Não, na verdade a Disney quis ter liberdade sobre o Star Wars. Sim, eles aceitam, é canônico, isso é revelado. Porém, eu acho que do diretor, do roteirista, pra esse pessoal nunca existiu um 2 e 3, porque são fãs também, até o Star Wars 7 pra mim tem muita cara de fanfilme, o fanfilme mais bem feito da história, mas ele é muito fanfilme. Outra coisinha que eu lembrei agora, também da Rey, é que ela pode fazer a ligação do Star Wars Rebels. Os protagonistas como o Kanan e o Azor, os pais deles também não têm influência. Tipo, eles são sem pais, já morreram, e eles têm muita força ainda. Eu acho que isso pode passar pros próximos filmes. É, eu também gosto da ideia que a Rey não fosse descendente de ninguém, assim, tipo, ela simplesmente é forte na força. Isso também é uma teorinha que me agrada, assim. Ah, não precisa... De ela ser o Jesus da força? É, ela podia ser também, talvez, nascida naquele primeiro templo Jedi, ter alguma relação assim, né, de por que ela seria super forte na força e tal, né? Cara, primeiro templo Jedi, me expliquem. Eu não sei, bolhufos. E aí, primeiro templo Jedi não seria o templo mais rudimentar, o templo menos memorável? Por que o primeiro templo Jedi? Só jogaram isso pra gente? É, primeiro templo Jedi, sucesso. E a gente não sabe por quê. É porque o Luke, ele não teve um treinamento Jedi, assim, formal e profundo. Ele só foi lá com Yoda, deu uma treinadinha e mão na cabeça, e esse aí, meu garoto, vai lá, vai lutar com teu papai. Então, acho que ele também tem, de certa forma, uma parte da história dos Jedi, essa coisa incompleta. Será que a gente pode assumir que talvez os fantasmas falaram com o Luke. Até o Yoda fala que o treinamento dele tá incompleto. É, mas o Yoda é fumado pra caralho naquela cena do episódio 6, né? O Yoda, Yoda tá na droga pesada, que ele fica assim... No more training do you require. Already know you. That which you need. Then I am a Jedi. Not yet. That incomplete was your training. Now, when gone. The last of the Jedi will you be? Eu não tenho mais nada pra te ensinar. Você já é um Jedi. É, mas na verdade você não é um Jedi, porque você tem que enfrentar o Vader pra poder ser um Jedi. E você tem um outro Skywalker, e daí morre. É um negócio todo bagunçado. Parece que não se decide. Ô, Yoda! Acabou entrando num gancho pra falar de uma teoria que é da redenção do Luke através da Rey. Como a gente tem essa liberdade na continuação, a visão que eu tenho é que o Luke, no final do episódio 7, ele tá completamente transtornado de ter criado um assassino, empoderado um assassino, na verdade, ensinado técnicas de matar avançada pra um terrível psicopata. Então ele não se considera mais habilitado pra treinar ninguém. Tipo, ele não confia em ninguém pra treinar. A gente teve uma validação de um herói através do protagonista mais jovem. jovem. Agora no Creed também, a gente validou o nosso herói, que é o Adonis Creed, pelo fato dele redimir o herói principal. Então eu acredito que pode acontecer exatamente a mesma coisa com a Rey. Aliás, eu acho que não tem muito como fugir. O que é mais legal nessa teoria é o paralelo. Nesse paralelo seria assim, nós fomos a geração que tivemos que apresentar nossos pais pra internet. Agora eles já têm alguma certa noção que algumas oportunidades que eles não tiveram foi pelo fato de, às vezes, a posição que a mulher tinha na família, etc. Então, a Rey talvez também vai ter esse papel de chegar ali pra uma terceira idade, o pessoal que tá vivendo mais tempo, mais longevo, e apresentar pra eles, apresentar que eles ainda podem vencer, que eles ainda têm muito a aprender, que a jornada deles não acaba ali. E isso eu acho que seria extremamente bacana, do fato da Rey também redimir o Luke, e ele continuar sendo também um herói pra gente. Exatamente, essa é a cara dele no final do filme. Puta merda, o que tá fazendo aqui? Tô aqui calmo, você tá na minha cadeira de balanço. Tu vai vir aqui me incomodar, guria? Sai daqui. Tava querendo ficar relaxado. Inclusive, cara, se eu tivesse câncer ali e eu fosse Luke, vou morrer. Cara, tratar? Pra quê, velho? Olha só, eu posso morrer aqui olhando pra esse mar maravilhoso. Exatamente. Vocês querem que eu possa morrer fazendo quimioterapia, mijando colorido, Mr. White? E tem uma parada simbólica que é... Assim, não sei se é de propósito, mas esse lugar que eles gravaram era na Irlanda, né? É um lugar na Irlanda onde os monges iam se retirar pra meditar. Então isso é interessante, que o Jedi tem uma relação dessa coisa espiritual. E ele foi lá pra se retirar e buscar a sabedoria dos primeiros Jedi, no primeiro templo Jedi, pra ele poder se tornar um Jedi completo e poder combater esse lado negro, né? Poder, talvez... Aí a gente não sabe o objetivo, se ele quer se desapegar do sobrinho, se ele quer salvar o sobrinho... Ah não, cara, monge meditar, velho. Eu acho que a única coisa que eles fazem, porra, eu só espero que o monge vá meditar. Se tem um monge, ele vai ao lugar, ele vai meditar. Essa é a minha opinião. Se eu vejo um monge andando na rua, ele tá indo meditar, cara. Ponto de ônibus, monge meditando. Ônibus, monge meditando. Terminal de ônibus, monge meditando. Ponto final de ônibus, monge meditando. Ele vai fazer outra coisa, cara. Pô, se tu fosse falar, onde os monges iam pra, sei lá, pescar ou matar pessoas, eu ia ficar realmente, meu Deus, será? Mas como é um monge meditar, cara? É só o que eles fazem, cara. Mas então, já que a gente viu que Star Wars tem essa forte ligação com a ficção científica, talvez ali naquela ilha seja um ponto de convergência da força, vai? Que é ali que surgem os midichlorians da Terra. Nossa, midichlorians. da Terra vai voando os midichlorians assim pro céu e se espalhando por toda a galáxia. Vocês querem falar de trilogia nova mesmo? Não, né? A gente não quer falar. Não, mas então... Então o ponto seria que a Rey é a escolhida, né, da força, ela que vai... Jesus. Ela que vai completar a profecia. É uma ideia interessante, né, porque daí explicaria de onde que vem tanto poder dela, né. Eu fiquei pensando se uma das habilidades da Rey, talvez, porque a gente pensou nisso, né, de talvez ela ter nascido justamente no primeiro templo Jedi, porque quando o Kylo Ren tá torturando ela, ele diz que, eu vejo a ilha, né, o mar, ele fala que vê isso na mente dela, que ela imagina isso. Interpreta pra onde ela quer ir, pra fugir de tudo e tal, coisa assim. E talvez ele esteja vendo que ela já esteve lá, né? Isso é uma ideia. Ela talvez tenha nascido naquele lugar. Por isso que ela é tão poderosa na força, nasceu no primeiro templo Jedi. Aí eu fiquei pensando, tem duas coisas que talvez explicariam, porque eu acho ela usar o Mind Trick, que é uma técnica Jedi avançada, um pouco exagerado, assim, no filme. Eu acho assim, da onde que ela tirou isso? Como é que ela sabia que dava pra fazer o Mind Trick, né? Então daí tem essa explicação que ela já tava sendo treinada pelo Luke. Outra explicação é que de alguma forma ela consegue acessar os outros Jedi, assim, através da força. Porque teoricamente o Jedi pode ver o passado, né? E a gente viu que, sei lá, ela toca no sabre de luz, ela vê o passado do Luke, do passado das pessoas que tinham o sabre de luz. Ela tem uma certa sensibilidade pra isso. E talvez através da força ela conseguiu buscar a habilidade que os Jedi possuíam. Tipo Avatar, ela entrou no modo Avatar. Por aí. Com os outros avatares. Pensando nesse negócio, por que a Rey teve tanto poder e coisa assim, tem um pessoal que acha que o Luke, ele da ilha, ele não tava lá ignorando os acontecimentos da galáxia. Ele tava vendo tudo através da força e ele, com a clarividência dele, ajudou a Rey. Por isso que a Rey conseguiu usar e tal. Só que eu penso que se fosse esse o caso, eles iam ter colocado uma vozinha do Luke lá, né? Tipo, use the force, Rey. Alguma parada, e não tem, sabe? Então... Até porque era o sabre dele, né? Exato. E porque eles acham que, assim, a clarividência do Luke guiando a Rey. Por isso que ela tem esses lapsos de sabe? De dar força, assim, de ela conseguir usar o Mind Trick, né? De ela conseguir lutar com o Kylo Ren, de ela conseguir puxar o sabre de luz. Porque como é que ela ia saber essas técnicas Jedi, né? É uma questão. Eles acham que era o Luke pela clarividência. Então, eu tenho que dar o braço a torcer, porque pensando no que vocês estão falando, ia ser interessante que ela realmente não fosse filha de ninguém, mas pra isso, ela ia ter que ser, como eu falei, o Jesus da Força. Ela ia ter que ser a pessoa foda, tipo, a personificação da força. Porque daí faz sentido também com o que o diretor do episódio 9 falou, que ela é importante pra toda a saga. Talvez ela consiga colocar a paz nessa porra dessa galáxia, que desde o primeiro filme não tem. Que... Não tem mais filme. Não sei, né? Daí pode começar outra história, terminar no 9 e começar outra história no 10. Star Peace. Não é Star Wars. É, e também tem a teoria que ela é irmã do Kylo Ren, que é uma coisa que as pessoas na internet falam muito e tal. Cara, mas isso ia ser de uma escrotice. Não faz sentido, não faz sentido. O Han e a Leia olham pra ela e não tem sentimento nenhum, né? Tipo, ah, é minha filha. Não faz sentido. É, a Leia tem, assim, aquele abraço que ela dá com a Rey e tal, mas, cara, é que o Han morreu, ela sentiu através da força, né, que a morte do Han, e as duas se olharam e já se entenderam, né? Mas foi meio que um agradecimento, né? Não foi meio que, ah, você... É, tipo, obrigado por cortar a cara do meu filho. Nossa, foi só agradecimento. A teoria de que o Finn é um Jedi. Então, primeiro eu não acreditava muito na teoria do Finn Jedi, porque não parecia fazer sentido pra narrativa. Mas eu descobri uma coisa nova quando eu tava vendo a quinta vez. Vamos, primeiro, Kainan, elenca aí as coisas que você já tinha me falado antes sobre por que, que o Finn era um Jedi. Porque quando, na primeira missão que a gente vê do Finn entrando lá em Jakku pra matar todo mundo lá da vila do Max von Sydow lá, quando o Kylo Ren entra, quando ele tá indo embora depois que atirou em todo mundo, o Kylo Ren para e olha diretamente pro Finn. Tipo, sem motivo nenhum. Ele não, claro que ele não conseguiu ver que todo qual Stormtrooper não atirou e tal. Ele parou e olhou diretamente pro Finn. E o Finn olhou pra ele. E aquela olhada, tenho pra mim que ele sentiu alguma coisa no Finn. Aí vem problema. Exatamente. Por isso que ele ficou tão preocupado com o Finn. Isso ele nem tava preocupado com a Rey. Porque ele ainda não sabia que ela tava lá. Só depois que aquele cara falou da guria. Ele tava preocupado com outra coisa. Do mapa, do BB-8 e do Finn. Não o fato de ter sido, de ele saber que a Rey tava junto. Ainda, por enquanto, né? Pelo menos. E no pôster ele tá tão maneiro de sabre de luz. Ele tem que ser um Jedi. Exatamente. Não, e também vocês tinham me falado, antes da Rey aparecer, ele já fala que... There's been an awakening. Ele já fala que houve um despertar na força e não tinha aparecido a Rey ainda em cena, então... Exatamente, e ela já tinha o quê? Já tem quantos anos? 20 e poucos? Por aí? Então não pode ter sido o despertar da força naquele momento, porque não tinha acontecido nada com ela, mas... Houve um despertar no momento em que o Finn negou participar do lado negro da força. Ele falou, não, eu não vou participar disso, eu não vou atirar ninguém, eu não vou matar, eu quero seguir o lado da luz. E ele foi o único Stormtrooper que fez isso, então a força despertou nele, por isso que eu acho que ele é um Jedi. Caraca, cara, eu sou muito sugestionável, acredito em tudo que vocês falam. Mas, tudo bem, daí todos esses argumentos, tem os outros, como é que ele conseguiu usar o sabre de luz sem se matar, essas paradas. E eu achava argumentos, na verdade, meio fracos, assim, porque o Kylo Ren olhar pro Finn podia ser só, sentir que esse cara vai me fuder ainda. Ele saber que foi o Finn podia ser só uma coisa desse tipo, e nada demais, assim. Só que na última vez que eu, nessa quinta vez que eu tava vendo filme, né? Eu percebi que quando os planetas vão ser destruídos pela Primeira Ordem, o Finn, ele ouve vozes, ele ouve gritos. Gritos não, mas assim, vozes confusas, né? E ele vira e olha pro céu. E os caras que estão na volta dele, carregando a nave, eles não têm reação. E depois corta a cena e mostra os planetas sendo destruídos. Quando os planetas estão sendo destruídos, aí você ouve as vozes que o Finn tinha ouvido antes. Exatamente. E daí tem muita gente que pode argumentar assim, ah, mas podia ser o pessoal lá no planeta da Mascanata, que tá gritando e tal, porque viu o negócio no céu. Mas quando mostra ele encontrando o Han Solo e falando que é a Primeira Ordem, as pessoas só estão em silêncio, olhando pro céu, tipo, confusas. Elas estavam acabando de sair lá do barzinho da Mascanata. É, são tipo, meu, que pira é essa? E aí vem a parada que é foda, que o Obi-Wan, no episódio 4, ele fala, quando o Alderaan é destruído, né? Ele fala, ah, eu vi milhares de vozes gritando ao mesmo tempo e depois sumindo. Então, existe essa parada já estabelecida no universo Star Wars de tu ouvir as vozes se silenciando através da força. E o Finn ouviu uma parada ali, isso, e a gente até viu de novo ali pra confirmar se era essa parada mesmo e parece que é, cara. Então... E isso também já corta grande parte do mimimi dos fãs, dizendo que a Rey acabou de despertar a força nela, já tá usando fodamente, igual o Obi-Wan. Daí faz sentido, porque despertou no Finn agora. O que acontece com ele, só nesse filme, ele só ouve as vozes lá. É muito sutil quando há força nele ainda. Porque ele ainda não foi treinado, ele não sabe disso. Quando ela, na verdade, só lembrou de usar a força, né? Ela já sabia antes, então ela só... É, isso se a gente acreditar que ela já conhecia a força, né? Sim, eu acredito que os dois são Jedi. Mas tu tá exagerando. Não, eu acho que... Jedi não, mas os dois têm a força, pelo menos. Porque o despertar, você não pode esquecer que é na força. Não é, tipo, o despertar da Rey, o despertar do Finn. É na força. Eu acredito que tanto o lado sombrio quanto o lado da luz, como eles estão chamando agora. Então, não se resume a um personagem. Eu acredito também que o Finn também tem um papel importante com a força. Eu acho que a conversa da Mascanata com ele também acaba levando um pouco a crer nisso, de que ele tem alguma importância maior pra história. É, porque primeiro ela fala, tô vendo os olhos de alguém que quer fugir, mas ela fica perplexa com aquilo. Eu acho que ela vê a insegurança dele e quer testar ele. Quando ele volta, ela vai lá e entrega o sabre de luz na mão dele. Claro que isso pode ser uma coisa de roteiro, né? Que o herói tem que ter o sabre de luz na mão. Mas também é estranho pensar assim, pô, por que ela não entregou pro Wookie, que é o namorado dela, né? O Chewie, namoradão dela. Ou podia dar pro Han Solo, que é amigão dela. Ele dá justamente na mão do Finn e fala, ó, vai lá atrás dessa menina. Então parece que ela sabe que ele vai conseguir manejar o sabre, né? Talvez a gente tá exagerando aqui, mas essas pistas parecem dizer alguma coisa. Ia ser uma sutileza muito incrível, cara. Mas eu acho que pode não ser exagero, porque tem a cena cortada em que a Mascanata usa a força. Então se ela tem a habilidade de usar a força, ela pode ter sentido a força dentro do Finn, naquele momento. Então acho que... É, ela sente na Rey também. O Finn não precisa ser um Jedi. Ele pode só ter a força dentro dele. E quem vai ser a Jedi é a Rey, porque ela tá treinando com... E vamos combinar que esse negócio de Jedi, do jeito que é apresentado ali, de vão, vão, toda hora, não é tão legal como pessoas fortes na força. Tipo, o Yoda, né? Na trilogia antiga, antes da trilogia Fantasma, ele parecia ser alguém poderoso na força. Depois, naquele fanfilme lá, aquele fake chamado Guerra dos Clones, aparece um velho que usa bengala, usando um sabre de luz e pulando 4, 5 metros de altura em alta velocidade. Então, eu acho que eu prefiro alguém poderoso na força que treinou o Jedi por 800 anos e mostrou que a força é mais do que uma... arma branca girando em alta velocidade. Também eu acho que assim, ó, o Finn, eu espero que talvez ele possa ser treinado pela Mascanata. E ele seja um cara que luta com blaster e tal, ele prefere o blaster, mas ele usa a força a seu favor também. Ia ser maneiro que a Mascanata seja tipo uma mentora pra ele, né? Porque ela também não é um Jedi, ela só conhece a força, né? E a teoria de que o Kylo Ren é um agente duplo infiltrado na Primeira Ordem pra destruir ela por dentro. É, foi uma brasileira que criou a teoria, e seria mais ou menos que ele tá a mando do Luke, ele tá infiltrado dentro da Primeira Ordem, e ele estaria lá pra destruir por dentro, pra conquistar o Snoke e acabar com a Primeira Ordem por dentro. Cara, eu acho uma ideia muito péssima. Ele mata o pai, saca? Ele mata o pai, ele fala... Tem todo aquele drama dele chorando, aí o pessoal usa isso de argumento, né? Que, ah, ele fala que tá... que ele tem que tomar uma decisão difícil e que a ajuda do Han Solo pra isso. Daí, essa que é a questão, que ele tem que provar realmente que ele tá no lado negro. E outra que ele tá lá pedindo ajuda pra máscara do Darth Vader. Não tem ninguém naquela sala. Então ele não tá fingindo só pra ele mesmo, né? É. ele É verdade, eu não tinha pensado nisso. Não, faz sentido. E ele fala com todas as letras: Show me the darkness. Tipo, me mostre as trevas. Então, porra. Isso, o primeiro passo é matar todos os aprendizes do Luke. Pra matar, é totalmente necessário. Risca, essa teoria acabou, Aide. Enfim. É, mas não se tem certeza se foi... Na verdade, eu tenho certeza. Mas as pessoas discutem que talvez não foi o Kylo Ren que matou os aprendizes do Luke. É que o Han fala é que tem um aprendiz do Luke que traiu ele e matou seus jovens aprendizes. E esse aprendiz poderia ser o Snoke, teoricamente. O pessoal defende isso. Nossa, eu ouvi uma teoria que ele era o Darth Vader, cara. Caraca! É por causa de que ele tem uma rachura na cabeça parecida, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, não. A gente precisa de um pouco mais que isso. Caraca, daí eles vão pular com o tubarão, né? Já falaram que eles estão reciclando a trilogia clássica nesse filme. Se colocar o Darth Vader voltado dos mortos daquele jeito, é muito tiro no pé isso. E qual que seria a explicação, né? Porque teoricamente ele precisava do suporte de vida dele pra ficar vivo lá, e por isso que ele morre. Teoricamente precisava da máscara, daquela roupa pra manter ele vivo. E daí por que ele ia ficar tão deformado? Porque ele queimou lá na churrasqueira do Luke lá. E lembrando que o Snoke tem mãos, né? É verdade, o Snoke tem mãos, cara. Matou essa teoria. Pronto, a Monica acabou com mais uma teoria. É verdade. E a teoria de que ele é um anãozinho? Por isso que ele projeta aquela imagem. Caraca, gigante. Eu vou ficar com medo da Monique começar a soltar spoiler do próximo filme. Será que ele pode ser parente da Mascanata? É. Eu vi em algum lugar, cara, que parece que o ator que faz... o ator de Circus. Parece que tem uma arte conceitual do Snoke e ele junto com o Kylo Ren. E daí ele seria um cara, tipo, da altura do Kylo Ren, um cara grandão também, mas não... Eu vi outra arte conceitual dizendo o Supremo Líder Snoke, em que ele era baixinho e a cabeça dele tinha um formato de cobra. Caralho, o Voldemort anão. Exatamente. Eu vi essa concept art também. Pois é, ele já é bem parecido com o Voldemort, né? É, ele não tem nariz. O que é certo, né? Vamos começar a se sustentar mais no filme. O que é certo é que ele só não quer que o Luke seja encontrado. Essa é a parada do Snow. Porque ele fala que eles podem destruir o robô, o BB-8. Ele dá essa ordem. E o Kylo Ren não. O Kylo Ren quer capturar o robô pra achar onde o Luke tá. E daí por isso que tem gente que acha que o Kylo Ren é um traidor. Traidor! Putz, cara, ele berra traidor pro fim, cara. Não tem possibilidade nenhuma dele de o Kylo Ren estar do lado da luz. Mas enfim. Vocês sabem que muita coisa que a gente tá falando, o pessoal deve tá dando uma de Munique aí, descobrindo que não tem possibilidade nenhuma do que a gente tá falando, mas vamos em frente. Mas aí que é bom, se alguém tem alguma coisa pra refutar, que já refutou, diz nos comentários, pronto. Manda e-mail pra gente, pessoal. É, manda e-mail. A gente tá cansado de receber Aumente Seu Pênis no e-mail. Tá, mas então, do Snoke eu acho nebuloso. Pra mim ele ficou só... É só um novo imperador ali. Eu gostaria que o Kylo Ren matasse o Snoke. Darth Vader, ele sempre ficou na sombra do imperador. Então o Kylo Ren podia superar o mestre dele e matar ele. E aí ele assumiu o comando da Primeira Ordem. Ele se tornar o pica das galáxias mesmo. Que ia ser uma jornada interessante pro Kylo Ren, eu acho. Porque nesse filme ele terminou meio bundão. Ele começou muito bem e foi abundando ao longo do filme. Então eu acho que seria legal nesse próximo filme eles estabelecerem... Não, agora esse cara se desenvolveu, agora ele foi pro lado negro mesmo. Ele matou o pai dele, ele tá putaço que apanhou da Rey. Ele tá muito determinado e daí ele vai lá, treina, aprende tudo que pode com o Snoke, trai o Snoke e mata ele. Acho que ia ser uma parada assim, tipo, porra, e agora esse vilão ficou foda. E aí, eu vi umas teorias aí na internet de que o Snoke, ele pode ter ficado desse jeito deformado depois de uma luta com Luke Skywalker, que pelo que dizia a teoria é que ele tava lá no primeiro templo Jedi junto com Luke e ele ajudava o Luke a treinar os Jedizinhos. E daí meio que ele caiu pro lado negro da força e os dois brigaram e o Luke fez isso nele e ele ficou puto e foi embora e criou a primeira ordem, alguma coisa assim. Isso faz sentido com a parada de ele só não querer que as pessoas encontrem o Luke. O objetivo maior dele no filme é que não encontrassem o Luke, porque se encontrasse o Luke, o novo Jedi ia surgir, né? O novo Jedi ou os novos Jedis, né? Porque Jedi não tem plural. Ele fala The New Jedi We Rise. Então, pode ser a nova Ordem Jedi. Mas é o Jedi. É alguma coisa mais significativa do que um Jedi, simplesmente. Mas enfim, o que eu queria dizer faz sentido, porque ele não queria que encontrassem o Luke. Então, ele sabia onde o Luke tava. Faz sentido, assim, ele não tava procurando o Luke, ele não quer que o Luke apareça pra fuder com a vida dele. Ele tem medo do Luke. Isso também colabora com a ideia de que o Luke foi pro lado negro, né, cara? Porque pra deixar o cara daquele jeito, ele judiou, né, cara? Deu muita porrada no cara. Sei lá, o Snoke é muito nebuloso. Tem pouca coisa pra gente especular sobre o Snoke. Eu não acho que ele vai ser... Eu acho que até já falaram, alguém da produção já falou que ele é um personagem novo no universo Star Wars. Eu acho que é isso mesmo. Esses lances de querer que o Snoke seja o imperador, essas paradas acho que não vai rolar mesmo. Ele é um cara novo e tem uma história com o Luke. Awakening. Have you felt it? Expectativas do próximo filme, Star Wars 8? Primeira expectativa, que o John Williams não morra e que ele faça uma trilha sonora melhor. Cara, a trilha sonora do filme da Rebelião... Putz, agora a gente vai desviar muito do assunto. Agora fodeu. Mas a parte quando a Rebelião entra, eu até acho que fica legal. Só que sabe o que parece? Falta volume, falta poder na música. A primeira trilogia, que vocês chamam de Trilogia Fantasma, tem muito mérito, porque a trilha sonora daquela porra é muito foda. Da trilogia do episódio 1, 2 e 3. A trilha sonora é muito foda. Personagem salva, né? Agora também a gente vai ver o que aconteceu com o Finn, né? Que ele tá com as costas toda arrebentada, né? Toda arrebentada. Será que ele ficou paraplégico? Ah, cara, não sei. Mas em outros filmes do Star Wars a gente tá acostumado a decepar membros, mão, perna, cara. Tudo decepado, né? E nesse filme eles inovaram decepar a coluna do cara. A coluna, né? Foi uma inovação no Star Wars, né? Uma nova linguagem. Mas, cara, eu acho que paraplégico... Assim, a gente sabe que a tecnologia do Star Wars é maluca, né? Mas eu espero que isso já tenha resolvido, né? Não vai ficar paraplégico. Acho que não. Porque o personagem dele é muito ativo, é muito vivo, é o coração do filme. Ele é o coração do filme, cara. O Finn é muito foda. O Finn é... Puta merda. Ele move a história, ele é um cara... O cara que move a história vai ficar paraplégico. Sacanagem, né? E temos uma beat do Finn aqui entre nós. Eu sou beat do Finn, cara. Caraca, eu sou... Beat do John Boyega e do Finn. Os dois, cara. Tipo, existe o personagem e o ator. Os dois são foda igual, cara. Ele imitando a Rey, cara. A Rey não, a Daisy. É muito engraçado quando ela vê o trailer do Star Wars. It's amazing! É muito bom, cara, ele fazendo imitação. É muito engraçado. E, assim, eu e ele, a gente é parceiro. A gente tem a mesma idade, né, cara? Puta merda, a gente nasceu um pro outro. Finn, me liga. Cara, vocês estão acompanhando o Instagram do Joe Boyega? Cara, eu tô acompanhando porque, tipo, só vitórias, só capa de revistas. É ele na China, né? É ele dançando, é assim. Tudo. Mas, enfim, nesse quesito sobre expectativas, cara, eu acho que a gente vai ter, sei lá, o Finn Hulk, alguma coisa assim. Ele vai se transformar no monstro da força, porque ele tá muito forte, cara. Ele tá malhando muito. A gente não vai ter ele tetraplégico, porque o cara tá muito forte. E a expectativa da morte de duas pessoas queridas, dos irmãos Skywalker. Caraca, se eles morrerem juntos, Vai ser muito foda. Tipo, se eles morrerem por um bem maior, alguma coisa assim. Porque isso tem todo o simbolismo com os dois. Eles nasceram e foram separados. Irmãos gêmeos nasceram e foram separados. Por que não morrer junto por um bem maior? Caraca, isso ia ser muito foda. Putz, eu fiquei até arrepiado agora com essa ideia, cara. Eu fiquei pensando, cara, tem gente que acha que o Kylo Ren vai matar a mãe agora. Daí o cara vai ficar, sei lá, o exterminador dos pais, assim. Tipo, cada filme ele vai matando um da família. É, fraticida to the win. Apesar que a Leia merecia, né, cara? Porque ela mandou o Han Solo pra morte. Tava lá, o Han tava tranquilo. Ela falou, vai lá salvar teu filho, faz alguma coisa com esse menino. E daí deu no que deu. Ela merecia levar um sábio de luz no rego. Que horror, meu Deus. Eu acho que não, acho que a morte do Han Solo já foi bem impactante. Eu acho que eles não vão matar um personagem renome, assim, só porque eles estão velhos. Ah, talvez matem até, mas eu acho que não vai ser o Kylo Ren de novo. Putz, se for o Kylo Ren matando o Luke ou a Leia, putz, vai ser meio chato. Eu acho que o sacrifício dos dois juntos é uma ideia que eu gostei. Talvez pro último filme, não sei se agora é pro oitavo já, mas putz, é uma ideia muito legal, assim. Porque eles podem matar, né? Vamos falar a verdade. Agora eles podem matar esses personagens que eles estabeleceram muito bem, os personagens novos, né? Química muito boa. Como a gente aprendeu já na jornada do herói, o mestre precisa morrer pro herói virar o salvador de tudo, né? Então, se a Rey chegar a aprender alguma coisa com o Luke Skywalker, ele tá destinado a morrer. Ah, cara, mas assim, a jornada do herói, ela é flexível, sabe? Porque na jornada do herói, por exemplo, o Matrix, eu acho que segue mais a risca a jornada do herói. O herói, ele tem um momento que ele morre e revive. Isso tá na jornada do herói. E o Luke, a Rey, ninguém morre e revive. Então, eu não sei se ela não é flexível o suficiente pra eles darem um outro rumo pro Luke. Eu acho que assim, ia ser legal eles serem mais criativos quanto ao Luke, assim, em vez de repetir a fórmula. Esse negócio dele e da Leia morrerem junto é muito simbólico e legal. Se eles inventassem um bom jeito de fazer isso, né? Não pode ser uma coisa idiota, tipo, a navezinha tá caindo à toa, assim, tem que ser um negócio bem forte, né? E a gente sabe que o Kylo Ren é uma forma deles pagarem o pecado pelo incesto, né? Pros Jedi também é pecado, gente. É, no próximo filme vai ter o Benicio Del Toro também, né? E aí a gente já tá especulando o que ele vai ser. Vai ser um vilão, né? Ou ele pode ser um cavaleiro de Rain, que o pessoal tá supondo. Só que parece que teve umas artes conceituais que vazaram. Na verdade, eu li isso num blog. Vou ter que admitir que... eu li isso num blog. Mas, enfim. Mas eu acho que ele não vai ser um cavaleiro de Rain, porque ele é mais velho que o Kylo. E já foi dito que o Kylo é o líder dos cavaleiros de Rain. É, o mestre, Rain. É. E a parada é o seguinte. Tem uma arte conceitual. Tem uma parada que vai mostrar... tanto... tem um cenário de luta, e daí tá o Kylo Ren, que parece que tá muito mais poderoso que no outro filme, e junto com ele tem outro cara com um sábio de luz vermelho, um outro Sith. E aí vai chegar o Luke e a Rey lutar contra eles. Vai ter uma dupla de Sith pra lutar contra o Luke e a Rey. Então talvez o Benicio Del Toro seja tipo um subcomandante do líder Snoke. Então, talvez o Kylo Ren tenha que falar com o Benicio Del Toro e pro Benicio Del Toro falar com o Snoke. Cara, eu não sei como é que vai ser, assim, vão tirar do cu. Vai ser do cu também, né? Colocar outro sábio de luz vermelho, tu acha isso legal? Ah, eu achei o do Kylo Ren tão icônico e é o único, sei lá, colocar outro na bunda ali só pra morrer? Vocês acham que com a mudança de diretor agora dos novos filmes, a gente corre risco de ter menos efeito prático? Que isso era uma coisa mais do JJ? O que vocês acham que pode acontecer aí? Eu acho que não. Acho que a Disney já deve estar tudo pré-preparado e tal. Porque eles têm um produtor pra todos os filmes, então eu acho que já tem tudo pré-preparado. Já deve ter começado a fazer... É verdade, o JJ vai estar na produção do filme ainda, vai ser produtor ainda, né? Eu acho que eu vi que ele vai ser produtor dos filmes ainda. É, então, viu? Ele não vai deixar simplesmente tudo tela verde. Eles não vão repetir o episódio. Episódio 1, 2 e 3. Dá não medo vão. Também porque o JJ, ele é super fã de Star Wars, então ele não fazia nada fora do que ele queria também. Então dá um certo medo. Enfim, também o que eu quero ver no próximo filme é o crescimento do Kylo Ren. E nesse filme ele tava naquela incerteza, estava construindo um vilão. Eu espero que no próximo filme esse vilão já esteja construído, né? Que ele esteja agora, ele vire um Darth Vader mesmo assim, né? Vamos dizer assim, um Darth Vader que a gente conhece um background melhor, né? Uma coisa assim mais profunda aí no próximo filme. Eu acho que ia ser legal mostrar o treinamento em conjunto do Kylo Ren com a Rey. Porque a gente viu que ele tava indo pra terminar o treinamento dele como Jedi, como Sith, com o Supremo Líder Snoke. Então, seria legal fazer esse paralelo entre os dois. Eu acho que ia ser interessante. Puta, imagina tocando Eye of the Tiger. Nossa. E os dois... A Rey subindo a escadaria do Templo Jedi, daí... Ficou por assim pra cima, ia ser maneiro, cara. Acho que talvez por isso que tem o Benicio Del Toro no filme. Porque daí o foco não vai ser o Kylo Ren nem o Supremo Líder Snoke. Vai ser o Benicio como um vilão. E talvez daí não seja a Rey e o Luke como os heróis, e sim o Finn. Caralho! O próximo filme pode ser o Finn como mocinho e o Benicio Del Toro como vilão. E os outros quatro ali vão ficar só no background. Ah, é. Caraca. Porra, boa ideia. É isso. Background, eu acho que não. O grande arco da história isso. Vai se centrar ali mesmo no Finn, então se erguendo como Jedi e derrotando o Benicio Del Toro, enquanto tem a Rey e o Kylo Ren ali treinando pra ser o fodão e se enfrentar no último filme. Ou eles vão voltar só no final do filme, justamente pra fechar ali, treinaram e agora eles vão pra ação, né? Talvez alguma coisa assim. Mas essa ideia, cara, meu, eu achei muito promissora, assim. Se o filme não for assim, agora eu vou ficar decepcionado. Cara, isso que vocês estão falando, tem uma coisa que é totalmente embasada e que vai acontecer, porque são nossos heróis, vai ter duas frentes de batalha, né? Como sempre teve, vai ter a dos rebeldes, vai ter o Jedi treinando, que é a nossa querida Rey. Então, a gente pode presumir que o casal, a princípio, Rey e Finn, vai ter que se encontrar de alguma forma, e sim, eles vão ter que sofrer algum perigo, que provavelmente não vai ser o combate aos Siths diretamente, que nunca é objeto dos rebeldes. Então, a gente vai ter mais um pouco ali do Paul Dameron, vai ter mais um pouco do Finn e o romance dele com o Paul Dameron, e depois vai ter o encontro com a Rey. São coisas que eu tenho certeza que vai ter no filme. Vai ter essas duas frentes, eles vão ter que se encontrar. Mas essa ideia do que o Jardel sugeriu aí, de ter esse arco paralelo, e depois, tipo, ser o protagonismo do Finn e da rebelião lutando, enquanto Jedi e Sith estão sendo treinados, é legal também porque tem a Phasma, né? Que prometeu e não cumpriu. A produtora, né? Falou que ela tem ideias, que a Phasma vai ser importante ainda na história. Acho que importante é um exagero dela. Mas eu espero que pelo menos a Phasma, ela talvez tenha um confronto com o Finn. Que ela... Exatamente. Isso ia ser muito interessante. Ela ter esse confronto com o Finn. Caraca, já tava previsto isso já. Os dois se enfrentando ali, o Finn falando, e aí Phasma, não sei o que, não sei o que. Isso pode muito acontecer. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um Eureka. Muito tempo falando aqui de Star Wars, só sobre as teorias e expectativas pro próximo filme. Se você tem mais alguma teoria, mais alguma ideia maluca de Star Wars que acha que pode realmente ser um forte indício para os planos futuros da Disney e da Lucasfilm, deixe no comentário aí embaixo, que a gente quer saber o que vocês têm a dizer. Dizer. Quer não overactor? Ah, eu já expliquei porque que eu falo assim. A língua presa. A gente vai fazer ainda um podcast sobre a língua presa do Kainan. Um termo importantíssimo. Vai tomar no cu. Se você gostou do nosso podcast, compartilhe com seus amigos. Se você também se apaixonou pelo Finn, se apaixonou pela Rey, ou pelo Paul Dameron. Ou pelos três. Ou pelo BB-8. Pelo BB-8, é verdade. Compartilhe esse podcast com o amigo de vocês, que vai ajudar a gente pra caramba. A gente se vê no próximo Eureka, então, gente. Valeu. Que a força esteja com vocês. Aqui é o Rafael e o fim é o coração do filme. Melhora isso. Aqui é o Rafael e eu nunca faço essa pergunta antes de conseguir. Ah, agora vocês me fuderam. Aqui é o Rafael e... Foda-se. Aqui é o Rafael e eu não consigo. Não consegue. Não consegue. Então, faz um discurso do Huxley. Ah, que ótimo. Você é um nazista, né? Acho ótimo. Caraca, a Rey, pra mim a Rey é o coração do filme. O Finn é engraçado e tal, mas pra mim a Rey ficou, porque pela simplicidade da casa dela. Ela tinha um bonequinho que era um piloto da Aliança Rebelde. Caraca, isso é um detalhe muito singelo. Ela colocando o capacetezinho, olhando pra cima, caraca, me deu vontade de chorar. Aquilo... Ela se defendendo em todas as lutas sozinha. Exatamente, ela aprendeu a ser assim. A vida dela foi sempre soco na cara, e mesmo mesmo assim, ela ficou nessa retidão, ela se permaneceu verdadeira ao que ela é. Pra mim, eu acho que a Rey é o coração do filme, eu amo a Rey, e Rey me liga. Eu achei tão bonito isso que tu falou que vou até cortar. Rey, eu também estou aguardando seu contato. Pô, não sobrou ninguém. Pô, vem cá, pô, liga aí. Desliga aí do fim, vem cá, bode lábio pra mim, meu querido. Tu tem que ver como é que essa jaqueta vai ficar nele.